minha amiga e companheira, é pura e verdadeira, é a pessoa que me faz feliz. Você que me ensina a aprender a ler, me dá versos para escrever, faz da escola um mundo bem melhor. Eu chamo você de tia, você é meu sonho de cada dia, é tudo nessa vida que eu pedi pra ter. Eu chamo você de tia, você é meu sonho de cada dia, é tudo nessa vida que eu pedi pra ter. Professora, na escola vem pra me ensinar. Professora, dá lição que eu quero estudar. Professora, que me ensina a cantar, me ensina a escrever, te amo, que pra sempre vou te amar. Essa é a nossa homenagem a todas as professoras do Brasil! Legal, Batata! Eu chamo você de tia, você é meu sonho de cada dia, é tudo nessa vida que eu pedi pra ter. Eu chamo você de tia, você é meu sonho de cada dia, é tudo nessa vida que eu pedi pra ter. Professora, na escola vem pra me ensinar. Professora, dá lição que eu quero estudar. Professora, que me ensina a cantar, ensina a escrever, te amo, e pra sempre vou te amar. Professora, na escola vem pra me ensinar. Professora, dá lição que eu quero estudar. Professora, que me ensina a cantar, ensina a escrever, te amo, e pra sempre vou te amar. Ensina a escrever, te amo, e pra sempre vou te amar.